você nunca desistiu de caminhar. Quando a luta quis fazer você parar, ainda bem que você não deixou de adorar. Ainda bem que em meio ao vento você pôs seus joelhos no chão, pois o teu Deus do céu ouviu sua oração. Ainda bem que você serve um Deus de Abraão. Ainda bem que a sua fé está firmada sobre a rocha, e a sua vida é de Deus e ninguém toca. E o Senhor te esconde na palma das suas mãos. Ainda bem que hoje é o dia da vitória. Hoje Deus muda a história. Acabou a provação. Ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido. Deus já estendeu a mão. Ainda bem, hoje começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo. Ele entrega o milagre em suas mãos. Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agindo em seu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal, e o seu Deus se agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando, e o seu tempo de cantar chegou. Deus já estendeu a mão. Ainda bem, hoje começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo. Ele entrega o milagre em suas mãos. Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agindo em seu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal, e o seu Deus se agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando, e o seu tempo de cantar chegou. Ainda bem que você adorou. Ainda bem você não murmurou. Ainda bem o teu não desistir.